Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos à primeira edição do Nerdrops. Primeira edição do Nerdrops. Primeira? É, a primeira de 2011, cara. Ah, então se você quiser especificar isso, eu acho que ia ser legal. É, não, é interessante. Agora tipo, tá voltei no tempo agora. Agora tá especificado. E sejam bem-vindos à 80ª edição do Nerdrops. 80ª. Você sabe que às vezes a gente fala 75, é 75ª, viu? E sejam bem-vindos à 75ª edição do Nerdrops, o podcast divertido como a praça é nossa. Porra! Cara, é desisti de escutar o programa nessa. É porque a gente é humilde, por isso que a gente falou a praça é nossa. Ia falar que era zorra total, então, se fosse lá. É pior ainda, né? A gente é tipo Big Brother, o Sussi, né? Aqui é o Buiu. Tá ruim. Você tá maluco? Não sei. Buiu Albino. Vai, continua aí, Sussi. Só um segundo que eu tô no celular. E aqui conosco Doji e Guilherme Costa. E vamos para os nossos e-mails. E-mails. Porra, e o travestizão lá do Big Brother, hein? Cara, não parece que ele é travesti, não. Nerd Mail. É isso aí, Oliver Pérez. Vamos para a nossa primeira rodada de recados no nosso primeiro Nerdrop de notícia do ano? Vamos. Você viu como eu afinei minha voz? Tô... quase uma dama, Eu tô, né? Tomando muito estrogênio para chegar nesse ponto. Já tô castete do Vivaco, já. Que não é pouca porcaria, hein? É muita porcaria, né? Se você é salgadinho, é Coca-Cola. Parece dois saquinhos de maionese aqui, né? Aqueles de cheddar, né, cara? Sim, convido a todo mundo que tá ouvindo esse cast a dar uma apertadinha no biquinho do peito esquerdo do Vivacqua, viu? Você vai ver que quase feminino aqui. É, beijo, Vivacqua. É isso aí, né? Vamos para os recados, né? Rádio Animix, todas as terça-feiras às 16 horas, encontra lá nós, o Nerdrops, ao lado de muito conteúdo sobre anime, mangá e vários aspectos aí da cultura japonesa. Acessem lá, radioanimix.com.br. E, né, no nosso último programa, em que a gente fez os nossos recadinhos de Natal da Podosfera. Cara, um irmão nosso aí, por vários problemas, não pôde mandar o seu recado. O cara simplesmente mandou uma mensagem que a gente vai passar logo em seguida, porque a gente gostou muito. Aperta o play aí. Salve, salve, galerinha do Nerdrops! Eu sou o Okitok do podcast Máquina do Tempo e do Toca Aí. Eu tô chegando atrasado aqui pra desejar um feliz 2011 pra todo mundo. O DeLorean, infelizmente, quebrou no meio do caminho. E eu e Leandro não pudemos chegar a tempo pra participar, pra desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, pros nossos amigos aqui, parceiros do Nerdrops, e pros seus ouvintes. Olha só que ironia, né? Logo nós que temos uma máquina do tempo. Mas como ainda estamos em janeiro, logo no comecinho de 2011, mesmo atrasado, passo aqui pra... desejar pra todo mundo aí um feliz 2011 com muita prosperidade, fartura, dinheiro, saúde. O resto é consequência. Pessoal, amigos Nerdroppers, parabéns aí pelo podcast. Eu sou um ouvinte assíduo, acompanho as notícias nerds com vocês aí toda semana. E espero que vocês não imitem o Máquina do Tempo, que tá parado agora. E continuem esse trabalho semanal, porque senão eu fico sem saber as coisas também. É isso aí, galera. Um abraço. Novamente, feliz 2011 pra todo mundo. E a gente se esbarra aqui na Podosfera. Tchau! Então esse foi o recado do Okitok, nós agradecemos muito, cara, muita consideração, que 2011 seja muito mais tranquilo pra você que 2010, tanto pra você quanto pro Leandro Bucol, e que a máquina do tempo realmente volte a funcionar, né, quem cara? Quem sabe você consegue um Mr. Fusion, né? Ele ainda tá com a primeira versão do DeLorean. Joga uma casquinha de banana lá, quem sabe. Descasca uma. Mas é isso aí, abraço pro Leandro Bucol e pro Okitok aí. Passaram por maus bocados aí nesse final de ano, mas esperamos aí que tudo de bom ocorra pra vocês aí nesse começo. Gente boa, né, cara? Eles merecem. Com certeza. Bom, e já que nós não tivemos e-mails, né, gente? Porque afinal, Natal e Ano Novo É uma época de muita comilança, festança e esquecer dos podcasts que te acompanharam durante o ano todo. Então vamos lá aqui mandar os abraços para quem comentou no último cast. Primeiro abraço vai pro Luiz Sussi. Vem cá, Luiz. Aquele tapinha nas costas. Aquela passagem de mão na bunda. Sai fora. Mandar um abraço para o Paulo Formes, né? Que disse que eu tomei Dramin, né? Que apesar de eu ter tomado Dramin, alguém tomou energético concentrado para editar esse programa. Tá aí o Oliver. Eu na verdade, não gastei muita energia. Vocês acreditam? Eu não levantei da cama para editar esse cast. É verdade. Eu não levantei. Eu comprei aquelas bases de sustento de notebook, sabe? Que inclina. Eu fiquei com o notebook na vertical. Caramba, isso é foda, cara. Pois é. Minhas habilidades estão ficando boas. Eu cheguei a essa conclusão. Um abraço aí pro Skazinski, que nos desejou aí boas festas e boa virada. Muito obrigado. A Lelo Fernandes, que pergunta por que o Danny Glover genérico tá triste, né, no vídeo do Pokémon. O problema do vídeo é que ele é muito comprido, cara. Você se pergunta, tu por quê, que, né? Quem já tava vendo há um certo tempo começa a rir e você fica lá, pô, não sei o que, você aguenta muito tempo, mas no final, cara... É, que ninguém entende por que o Vivaca colocou do Pokémon, ele podia ter colocado versão original, né? Não, mas a versão original... Ficou lá 2 minutos e meio, cara. Um abraço ao Léo Luz e a Kel, que mandaram, olha o teor alcoólico desse pessoal no primeiro vídeo. Só assim para aguentar as besteiras que as últimas notícias dessa semana nos proporcionam. Realmente, cara, as notícias estão foda. Nossa, nas duas últimas semanas, né? Não que tenha melhorado, né, Marcos? Não, a gente tá na verdadeira arte de tirar leite de pedra, né? Tá demais. Muito obrigado aí pelo comentário do Marcelo Neves, elogiou o nosso trabalho e nos chamou de doidos, não sei porquê. Não sei também, não. Vídeo no post. Abraço pro Renato Benevenuto. Não dá abraço, não. Reclamou da piada da roda dentada que não foi pro ar. Cara, eu vou ter que buscar. Vai ter que buscar a rodinha do Renato, né, cara? Do Bonexa. Bonexa. Também tem o João Vitor Frois, né, que ficou contente porque ele gostava muito do 29. Quando ele teve o 29.2, ele ficou mais animado ainda. Um abraço aí pro Afonso 3D, o cara que chuta de 3D, o cara que diz ele que jura que tentou ser engraçado. Bom, o patrão dele foi engraçado sem querer. Exatamente. Cara, foi uma pérola, velho. Ao Dudu XM, né, que diz que a edição foi muito boa, a participação da galera foi sensacional. E que de Natal ele quer um submarino, meu. Ele queria um submarino, né? Abraço aí pro Gabriel Harkin, que achou o cast nerdamente engraçado, ainda bem, né? Ao Fox Souza, né, que desejou um Feliz Natal e boas entradas por trás, né? Mais um amigo lá do Pinto. Do Skoralik, né? Skoralik. Um abraço pro... Ah, eu gosto de falar esse nome. Davi Orempiola! Quem não gosta é a sua tela, que fica molhada. Eu instalei um limpa-parabrisa nela aqui. O Ivanildo Júnior, né? Que, vou ficar desinformado até 10 de janeiro. Ué, chegou rapidinho, olha lá. Chegou. Dois casts, hein? Dois casts no mesmo dia, cara. Chupa essa. E um abraço ao nosso velho amigo aqui, o Caio César, com seus 38 aninhos. O nosso velho tigre de bengala. E não estamos falando da espécie, da cor do tigre. Exatamente, nada a ver com o tigre asiático. Salve, Nerd Dropaiada. Boas festas para todos, né? Com bastante birita, com milance e Dramin. Abração do velho destravado, amigo. Destravado porque só se for porque ele seguiu a dica do Sussi. Exato. Esse kill, velho. Tá dica ficando velho. Que eu nunca pratiquei. Ah, tá. Ele tá ficando velho, mas não tá se fechando a novas experiências, né, cara? Tá bem aberto, né? E ele disse que ele esperou, né? Ainda bem que ele esperou até 2011, né? Com muito Superman, momento sofá, o Hobbit, Lanterna Verde, momento sofá, Thor, Vingadores, momento sofá e tal e coisa. Então, pessoal, eu vejo que o pessoal tá sentindo falta, né, do momento sofá. Será que não seria interessante a gente abrir uma enquete? Você entra no próprio post, se você estiver ouvindo, e diz se você acha que tem que ter o momento sofá no nosso cast. Eu sinto falta do momento sofá. A gente sabe o que você sente. O que eu queria também, cara, é que o público feminino se manifestasse principalmente. E vamos deixar um espacinho aí na enquete pra você se identificar como, né, homem ou mulher, ouvinte ou a ouvinte, né? E nos falar da sua opinião sobre o momento sofá. A gente entrou meio num hiato, né, no momento sofá, pra ver justamente a reação do público, né? A gente tá conferindo que o público tá se manifestando, mas eu não vi nenhuma mulher se manifestar ainda. Até porque o hiato suscita isso, né, cara? justamente, né? E, né, o Guizão prometeu que ele irá fazer sim um momento chuveirinho. Prometeu no ar, não posso fazer nada. Exato. Que nem ele mesmo fala, gravadaço! Um abraço aí pro RP Souza, né? Ainda não entendi o lance do Iron Man. Cara, vídeo no post. Cara, não tem o que entender, cara. É gente bêbada, velho. Acabou. Não, o que eu achei legal, até coloquei. Aparentemente não parecia com muito conteúdo pra colocar num especial de extras, assim. Mas é legal porque ficou eu e o Guizão, né? Rindo aqui de um lado, né? Que foi o dia que o Guizão veio pra São Paulo. E o Sussi e o Huronix não entendendo bosta nenhuma. Ui, cara. Do outro lado da linha, né? Eu achei, pô, super engraçado esse fato aí. E com o vídeo no post, cara, auxilia bem, confira aí o vídeo no post. Bota o joinha. Um abraço também ao Haruki, que achou que o extra ficou muito idiota, mas engraçado. Vou levar isso como elogio, né? Bom, o Bruno Antunes aqui, ele falou: ouvi falar muito bem do seu podcast, falando até que é melhor do que outros bem conhecidos. Vamos ver. Depois volto e falo o que achei. Bruno, se por algum acaso você está me ouvindo agora, você começou no cast errado. Eu sugiro você começar até no 73, né, que é um pouco mais atual. Quando você se familiarizar bem com os casts que tem o Notícia, aí que você conhecer a galera bem e tal, aí tu parte pro 29 e pro 74, que é o 29 parte 2. E por último, né, não menos importante, tem também o Mágico. Que foi rebaixado, né, antes era Mestre, mano. Era Mestre, agora virou só Mágico, né. Bem, falou que a edição do cast ficou muito show de bola, né, e não tem necessidade de pauta, e a gente concorda. É, no final das contas. E aí mandou também um Feliz Natal, um próximo ano novo pra gente, nós ficamos muito contentes, e que em 2011 seja foda para todos, que conquistem ainda mais sucesso. Nós também esperamos isso. Exatamente. A gente faz as palavras dele, nossas também. E é isso aí, cara. Confira aí todos os nossos podcasts, o Nerd Drops convencional, o Nerd Drops de games, o Trailercast. Feliz 2011 pra toda a galera aí. E simbora pro cast. Cinema. E vamos aos destaques do cinema. Confira uma batelada de vídeos do Besouro Verde. Mais fotos do reboot de Homem-Aranha. Novas fotos de Transformers, Dark of the Moon. Fox rejeita roteiro para longa de 24 horas. E Ah, mas isso é sacanagem, não acredito. Vai. Mata o desgraçado de novo. Vai lá. Falece Pete Postlewhite. O que eu acho engraçado é que no Jurassic Park 2 ele é um dos poucos que sai vivo, né? Ai, caramba, é medo. E essa semana aí saiu uma batelada, como o Polar diz, de vídeos do Besouro Red. Batelada é coisa do interior, né, Polar? Ah, vai tomar no olho do seu c... Vai, continua essa notícia. Do interior. Do interior de São Paulo, lá onde a gente come Bauru. Sabe quem é do interior? A Candê da novela. Vai, meu, continua, desgraçado. Então, essa semana saiu cada vídeo do Besouro Verde muito engraçado, com o teor verde da notícia, sabe? Do Besouro Verde. O que vocês acharam dos vídeos? A palavra premiada é verde, é isso mesmo. Essa semana o site Trailer Addict disponibilizou vários vídeos novos da amaldiçoada adaptação cinematográfica do Besouro Verde, né? Tem o Seth Rogen, que tá escrito errado o nome do cara, hein? Não tá? Seth Rogen. Acho que é com A, hein? Não, é Rogen. Tem aí. O próprio vídeo tá escrito Rogen. É, porque tá errado no vídeo. E tem aí o Seth Rogen, que faz o milionário, bilionário Rich Haid. Eita, daí tem um japonês que faz o papel do Bruce Lee e essas coisas, sabe, do Besouro Verde. É um filme pra ser de comédia, mas depois de tanta maldição que esse filme teve, de tanto contratempo... Não, mas peraí, as maldições... Foi no começo da produção. Você viu que saiu o Nicolas Cage da equação? Acabou a parada, velho. E não, na verdade, teve mais uma maldição após ele ter saído, que foi o carro. Lembra o carro? Que bateu. Isso foi pós saída do Nicolas Cage. Foi até filmado, né, o acidente. Foi. Bom, saíram aí 10 vídeos do filme. Todos podem ser assistidos em HD. E é só conferir aqui no Nerd Drops os vídeos. Eu tenho duas perguntas sobre o Besouro Verde. Sim, ele é verde. Não, essa seria implícita, tá respondida. A primeira pergunta é a seguinte: o que diabo veio a ser Besouro Verde? Sabe o Black Kamen Rider? Lembra? Então, ele é uma versão dele. Você tá falando sério, cara? É verdade, é. Na época o nego não tinha dinheiro, né, pra fazer a fantasia, né? Aí eles ou então quando gravaram ainda ela, aqueles monitores VGA de tela verde, sacou? Isso, de fósforo. É, os de fósforo ainda. A segunda pergunta é a seguinte, se eu somar todos esses vídeos, eu consigo ter mais tempo de duração do que o próprio filme? Eu ia falar justamente isso, cara, porque é tanto vídeo, velho, pô, é capaz de passar um filme que no mínimo deve ter 1h30 de duração, né, segundo o gênero aí, sempre chega mais ou menos com esse tempo de filme, né, cara, mas com 10 vídeos, cara, porra. É, quem for no cinema vai poder curtir os outros 20 minutos de filme, né, cara, vai ser legal pra caramba. Não, mas aí o problema é quanto mais vídeo você disponibiliza, mais perto daquele risco você chega de mostrar tudo de bom que o filme tem nos trailers e ficar merda nenhuma que você queira ver no, na hora de ver o filme realmente, né? Se você tá certo nisso, pelo amor de Deus, cara, não vou assistir esse filme nem a pau, porque os vídeos já não empolgam. E se essa é a melhor parte do filme, que pariu, né? É, um péssimo, aliás, um excelente exemplo disso é aquele Agente 86, né? O remake que fizeram com o Steve Carell, acho que 2 anos atrás. Tudo que tem de bom no filme tá no trailer, então não perca seu tempo nem seu dinheiro tentando ver essa porcaria. A verdade é que qualquer comédia hoje em dia, a parte mais engraçada tá no trailer, né? É, felizmente. Vide Norbit. Meu Deus. Ah, mas eu dei umas boas risadas vendo o Norbit. Eu também, no trailer. Eu cheguei a ver o trailer, eu sabia o filme. Ah, foi no cinema, foi um dos melhores momentos da risada. É, pois é. É, pode ser. Eu cheguei a gritar no cinema, essa é a volta do Eddie Murphy, cara. Que tristeza. É, volta pra casa. Não, e foi, né? A volta mesmo, a mesma coisa, velho. Foi um 360, né? Olha só, cara, mas esse filme do Besouro Verde, aí, o Green Hornet, cara, eu acho que ele até, por essa premissa aí, de não ser algo pretensioso e tal, cara, eu acho que é uma comedinha simples aí, tá certo, não vou te dizer que vai ser mil maravilhas no cinema, cara, mas com certeza acho que em vídeo, por exemplo, eu ia me divertir vendo, cara. Agora você imagina o cara, você pensando isso, né? A bilheteria, o que vai ser então, né? Se todo mundo pensar que nem você... Você sabe qual a música tema do filme, né? É a sua favorita. É, ela ok, mesmo. Qual é a música tema do filme? O tema do Besouro Verde. Ah, busca no YouTube, cara. O Google... Um cara tão antenado, né? Não, é tão antenado. Agora que o Rio de Janeiro tá livre de bandido, por isso o Ian sumiu, né, velho? Tem cabelo no meio das antenas, né, velho? Afasta um pouco, velho. Alguém sabe dizer se no seriado era assim também? Tipo, o Cato faz tudo e o cara só aparece fazer uma graça? Até no seriado disso? Pô, cara. Amigo, eu tô falando, eu não faço ideia do que seja Besouro Verde. Não, era uma série da década de 60 que o Bruce Lee era o sidekick aí. Era um sidekick foda. Não vou dizer que o Brit Rage era tão inútil quanto o Seth Rogen aí parece ser nesse filme, mas mesmo assim, acho que o Cato, assim, acabou ganhando mais reconhecimento, né, do público do que o personagem, o Britt Reid aí, cara. Começou antes como um programa de rádio, se eu não me engano, na década de 30, cara. Passava junto com o Batman, lembra? Ah, é verdade, é isso. Interessante, né? Um chinês fazendo papel de mordomo japonês. Pois é. Elevando a frase, é tudo igual ao máximo. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now the fucking time! Bem, né, quem conheceu o Homem-Aranha através dos filmes do Sam Raimi, né, que ele fez questão de retratar como um nerd perdedor, né, nos quadrinhos ele é um pegador do caramba, né, porque pra ter uma ideia, ele já saiu com a Betty Brant, que é a secretária do JJ Jameson, né, pegou depois a Gwen Stacy, no fim, gamou na Mary Jane Watson, chegou a pegar um tempo a Felicia Hardy, né, cara, também, a Gata Negra. E bem, e falando na loiraça, né, eles conseguiram capturar, né, umas fotos do Andrew Garfield e da Emma Stone, né, nos papéis do Peter Parker e da Gwen Stacy. Cara, eu não sei, eu não consigo ver essa menina loira. Tem, sabe? Tudo bem que o cabelo dela é originalmente loiro, mas ela fez sucesso no cinema ruiva, cara. E ainda bem que eu não apostei meu braço, né, quando eu falei que vou cortar meu braço direito se ela não for a Mary Jane. Mas pode ficar tranquilo que os outros apostam suas coisas pra você, viu? É verdade. Meu boga já tá rolando aí na rodinha, né? Mas essas fotos são do bastidores, né? Que eles estão realmente se pegando ou aquilo era gravação? Gravação. Eu pedi a gravação, realmente. Não, porque no lugar onde eles estão, eu achei que ali fosse os bastidores mesmo do filme. Eles, de- Ah, tá, porque tem uma grua em cima, né? É, exatamente. Pra mim, eles realmente, os atores estavam realmente se pegando ali, além do filme. É, porque o close que deram não tem nada, né? Não, tem, a última foto tem um microfone em cima, gente. Ou se não, pela quantidade de fotos, erraram o take umas 247 vezes, né, velho? Ah, sei lá, às vezes o cara é meio malandreiro, você tava querendo dar uns pega assim extra, né? Pera aí, deixa eu ligar aqui no Nelson Facebook pra ver o que ele fala. Ok, ok. Ou foi o ângulo mesmo de onde tiraram a foto, parece as coisas e parece que é. Exatamente. Ou, é, porque talvez pra dar o close e tudo mais, pra aproximar bastante. Não, porque olha a última foto. Na última tem um monte de coisa atrás deles. Ô, oh, vocês estão analisando, fazendo tiratema, é isso? Tá vendo? Não, ele tava atrás da linha do impedimento. Né? O cara tá desimpedido, leve e solto, e ele é o novo Homem-Aranha. Ele pega quem quiser, cara. Atenção. Não, eu espero que o filme não tenha a mesma maldição do musical da Broadway, né? Que tá tenso. É verdade, né? O nego achou que ia ser um sucesso retumbante e tá sendo um fracasso, cara. Por que será? Eu me pergunto, né? Ah, mas, cara, vamos falar sinceramente, Cats. Vamos falar sinceramente, o musical é uma merda. Exatamente, cara. Cara, depende do musical, cara. Ah, não, musical é uma merda, do estilo como um todo. Pô. O mais importante até agora, que é o uniforme, ninguém mostrou, né? Não mostrou realmente. Eu acho que, pelo menos na minha parte, cara, eu já vou entrar no cinema irritado com esse filme, graças ao trauma que aquela porcaria daquele Homem-Aranha 3 conseguiu deixar com todo mundo, né? Mas mais importante que o uniforme, quem são os vilões desse filme? O Rhys Ifans, ele foi escalado pra ser o Lagarto, que é o irmão do Little Nick lá, o Diabo Fudão. Não, na verdade ele é o Diabo por trejeito. Isso, também, né, cara? É quase uma diapa. Badia. Olha ele voltando. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! Bom, aqui mais e mais imagens do novo Transformers chegando, que sai com o título Dark of the Moon. Temos algumas imagens do tanque, né, que vai ser aí o Megatron. E quem diria também carros da NASCAR totalmente modificados ao estilo Transformers, né? Que tudo indica aqui que vai ser uma unidade de elite do comando Autobot. Bom, o filme vai estar chegando aí no dia 1º de julho desse ano, né? E já tem aquelas figurinhas carimbadas aí, Shia LaBeouf, Rose Huntington Whiteley, Carequinha que Come, Julie White, Kevin Dunn, Josh Duhamel, Tyrese Gibson e muito mais aí. O cara precisa falar, né, que é o poder dos carecas. Ele come uma modelo da Vitória Secret, cara. Secret. Nossa. O cara desvendou o segredo da Vitória, velho. Ah, tem um pau de 45 centímetros só porque é careca. E um coração elétrico. É verdade. Cara, alguém pegou a sinopse oficial do filme? Ou... Peraí, desde quando não tem sinopse? Carros, máquinas e porrada, yay! Transformers basicamente é robôs gigantes falantes, explosões e acabou, pô. Não precisa você. E é gostosa da Megan Fox. Que não vai ter esse terceiro filme, então menos coisa ainda. Então, gente, só o que interessa: robôs, porradas e tiros. E é isso aí, robôs, porradas e tiros. Parece o Morro do Alemão, mano. Mentira, Morro do Alemão, caramba, Autobot não tem chance aqui não, meu. Na verdade, quem tá aí substituindo a gostosa da Megan Fox é outra gostosa, que ela é namorada do Jason Statham. Você tá falando sério mesmo ou você tá zoando com a nossa cara? Ela é namorada modelo dele. Ela é modelo e namorada dele, na verdade. E outra coisa, os carros continuam sendo da Chevrolet. O Impala é uma divisão da Chevrolet nos Estados Unidos, não é? É assim. Chegar no Morro do Alemão vira Manual Bots. Ah, com certeza. Os caras levam as rodas primeiro. Cara, mas eu tô com a impressão de que aquele rumor que tinham falado que ia ter um negócio de viagem no tempo é verdadeiro, meu. Pois é, deve ter sido aquele Decepticon lá que entrou como celular no filme do Chaplin, né? Isso! Ia ser engraçado uma referência dessa. É, o que seria algo a se inovar, né? Porque até então foi só porrada, né? E não teve um peitinho ainda, né, velho? Já teve bolas e não teve peitinho. Cara, bola de robô, né? Putz, tinha que lembrar dessa. Não, é legal que né, batia uma na outra, vai, pum! Quem viu no cinema, velho, eu ficava desnorteado com o barulho. Velho. Cinema 3D, então, nossa senhora. Você ia ser esmagado. Ele tinha que abaixar, né, cara? Now, if any of you sons of bitches got anything else to say? Now the fucking time! E num lampejo de clarividência, a Fox rejeitou o roteiro inicial para um longa de 24 horas. Para quem não sabe, a série terminou nos anos atrás, fechou com realmente boa expectativa, todo mundo que acompanhou ficou satisfeito com o final, e lógico que queriam capitalizar em cima, fazendo um filme com o Jack Bauer e os Estripulias dentro da CTU. Estripulias. Cara, Estripulias foi demais, né, cara? Mas que a gente traquinas, né? A gente dá pesada montando confusões do barulho. Com uma galerinha que trai pra caramba, né? Nossa senhora, né, velho? Onde será que... Esse RH, velho, da CTU, cara, deve ser uma festa, né, cara? Qualquer um entra, velho. A primeira pergunta, você já traiu alguém? Já entra. Você tá falando a verdade? Equipe, não. Eles são de uma equipe de espionagem e não checam o passado de nenhum dos funcionários, pelo visto, né? Não, de braços abertos. Venha trabalhar na CTU, né, cara? O engraçado é que realmente eu não entendo como é que uma série que tinha uma dinâmica interessante, que foi adaptada para as 24 horas, sendo 24 episódios, vai caber num filme de 2 horas, entendeu? Alguma coisa vai ter que ser perdida e isso pode levar a um roteiro muito fraco. Então, tomara que a Fox rejeite todas as ideias aqui pra frente, pelo menos por um bom tempo. Cara, na verdade, vão ser 24 filmes. 12, né? E aí muda de 24 horas pra 24 anos, né? Na verdade, não, vão ser 24. Em 8 desses 24, ele vai dormir. Pelo menos 3 desses 24, e o resto é só pancada. E ele vai no banheiro? 8 ele dorme e umas 4 ele fica no trânsito, né, Suzy? Isso. Vai ser gravado em São Paulo? Se for gravado em São Paulo, é 8 horas de trânsito. Não, cara, se gravar em São Paulo, cara, é maratona de natação aqui, né, velho? Tem que ir de um lugar pra outro, ultimamente. Do nada, né? Por aí, cara. E aí é o quê? Nada, nada, nada, foge do morro desabando. Nada, nada, nada, porque tá foda. Morro, então vai ser gravado no Rio. O que foi isso, cara? Fica nervoso que sou São Paulo, cara. Não é, eu tô falando de São Paulo, cara. São Paulo tá desabando o morro pra tudo quanto é lado. Porra, morreu duas famílias inteiras em São Paulo. Jack Bauer puto mataria muito mais, Suzy. Então, E amigos dele, viu? Talvez o meio esquisito aí realmente vai ficar 24 horas. O nome pra uma série de filmes, não sei. Eu acredito que eles não vão parar em um filme só. Então, sei lá, espero que você aproveite bem o personagem, porque as características dele, né, pra um filme de ação, cara, pô, sem perdão, cara, vai ser seria um filme de ação muito bom, né? Mas Bock... eu acho... pra escolher nome. A primeira é de 2011, gente, que isso. Essa tem que ir pra final. Não, mas assim, não, agora você falou... Eu fiquei imaginando o nome que ele ia dar pra esse filme já. Eu acho que tinha que ser um filme baseado na série, mas sem o nome. Sem o formato. Não tem como. Porque se for fazer esse. Não tem como fazer o formato, não tem como adaptar. E é pra série, acabou, é na série. O filme ia ter que ser baseado na história, baseado no personagem, mas nada a ver com 24 horas. Com certeza, senão você vai. Se você for tentar fazer em tempo real um negócio desse, no oitavo filme, o cara já tá de andador já. Cara, vocês estão viajando. Não tem essa trabalho. Pula aqui, 28 real, dias. Tava pro inferno, vai. 24 horas não são nada, brother. Eu com 2 horas do Jack Bauer num dia só, já tinha morrido de infarto, velho. É que a gente tá meio sedentário. Ai, ai. Eu já tenho uns ataques quando tenho que editar algumas coisas que o Suzy fala aqui, né? Então, imagina. Já tem umas taquicardia, né? Ó, cara, mas eu vou te falar. Tinha que virar série de filme, sim. Foi a única série que eu vi em toda a minha vida que terminou legal, que deu um fim legal pro personagem e pra série, cara. Eu achei muito bom mesmo, cara. E Heroes? E Lost? Bom, Heroes foi... O bom foi porque terminaram, né? Se quiser dizer. E como acaba? Eu não vi. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now the fucking time! Ele faleceu aos 64 anos, no dia 2 de janeiro de 2011, o ator Peter Postlewaite. A morte surgiu em uma longa luta contra o câncer, mas veio com uma enorme surpresa, já que Postlewaite só em 2010 apareceu em 3 filmes, Inception, Fúria de Titãs e Atração Perigosa. O ator, que parecia bem apesar da doença, começou definitivamente sua carreira em 93, quando interpretou o pai do personagem de Daniel Day-Lewis, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. 1 minuto de silêncio, por favor. Será que a doença dele piorou depois de Fúria de Titãs? Não, porque senão ele teria morrido de desgosto. Meu Deus. Mas os deuses podem ter dado uma cutucada nele. É, porque você sabe... Ah, é? Os deuses têm Facebook também pra mandar cutucada? Mas você sabe que o Raul Julia foi numa dessa, né, velho? Ele fez Street Fighter, depois um abraço. Raul Julia não foi aquele que fez o filme do Seringueiro? Foi, Amazônia em Chamas. Ele então, era o Chico Mendes. Era o Chico Mendes. Exatamente. É, eu acho que foi um dos mais recentes dele. Então, acho que ele cansou mais de ficar tirando ele. Mais recente dele, né, cara? É? E outro dia aí. Recente que eu digo antes dele morrer. Ele cansou de ficar tirando leite do pau na Amazônia. Ele resolveu morrer. Ela aguentou? É, cara, mas esse Pete Postlewaite, ele acho que ele morreu, cara, de tanto fazer papel secundário, velho, sabe? Nunca foi. O coitado, assim, não tiro os méritos de um bom ator, cara, mas nunca aproveitaram ele pra um papel principal, por exemplo, cara. Embora o Steven Spielberg fale que ele é o melhor ator, né? É, pois é. O Steven Spielberg fez Cocoon? Não. Você vai fazer, né? Não. Porra! Ai, cara. Eu recebi um bagulho do Facebook falando que acessaram a minha conta de Uberlândia esses dias. Esse pode. E o que isso tem a ver com o falecimento do cara? Eu tô pensando nisso até agora. Não, porque você falou de cutucar, aí eu entrei no... Caramba, porra. Você cutucar 10 minutos atrás, ô. É que eu tava... É aí alguém tava... chuta o Sucio aí, vambora, cara. Não, foi de Uberlândia, postou o Y, né? Tem alguma coisa a ver. Televisão. Então, começou aí a caminhada de coisa sobre Saint Seiya de novo, né? Tempo atrás a gente teve aquela imagem 3D de um possível longa, que vai ser a continuação do último filme de Saint Seiya. E agora saiu o preview da segunda temporada de Saint Seiya, The Lost Cavalry. Ele fala assim, juro por Deus, assiste até o final. Não tem o que falar, é Cavaleiros do Zodíaco bem desenhado, traço bonito, desenho continua bom, a história, tudo em Full HD, vale muito a pena comprar pela TAM pra conferir. E a Focus, pra quem interessar, a Fox Filmes já adquiriu os direitos para passar a série no Brasil, que deve acontecer no segundo semestre de 2011 e que deve vir pela Band. Agora diz pra mim uma coisa, pelo vídeo aí, é pra você ser cavaleiro, você tem que ter sempre a mesma característica física? Não, porque olha, o cara que faz o Cavaleiro de Câncer, o cabelo dele é roxo igual Máscara da Morte no, na série original. Ou seja, se você for um cosplay, você já tá no cargo, é isso? É, você não perde nada. Na verdade, os únicos que levam aí as características são os deuses, né? Tipo Atena, essas palhaçadas aí. Quem tá com as mesmas características é o Do e o Shion, né? Agora, que nem o de Câncer, eles lembram, né? Você não pode mudar tanto um personagem. Ah, cara, mas esse o Pegasus novo, como chama mesmo? O Tema lá. O Tema é o Seiya crescidinho, cara. Né? É o Seiya emozinho. Não, mas se você for ver, cara... Mais emo? Tá diferente, cara. Você não consegue mais identificar o mesmo personagem no Cavaleiro. Por exemplo, o Câncer não é o mesmo personagem. Inclusive, matou o coitado aí da notícia passada, né? Matou o cara de câncer. Mas é isso, cara. Tá bom. Foda-se quem não gosta e que meu povo cresça. Cosmides, vá a merda. Que ele gosta também. Bem, nesta última quinta-feira, né, a Lucasfilms e a Fox Home Entertainment anunciaram o lançamento, né, da saga completa de Star Wars para Blu-ray, né, em setembro. E o preço lá, praticamente $140, o que eu creio que aqui no Brasil vai chegar em torno de mais ou menos R$1.100. Pelo submarino. É o sistema conversor preciso do Polar. Ah, cara, mas o fim é tudo verdade mesmo, cara. Você pega uns videogames aí, $199, você vai comprar aqui a R$900, pô? Na verdade, eu fiquei na expectativa, porque assim, o Polar falou, e a Lucasfilm vai lançar, eu fiquei esperando. Eu não sabia o que era, entendeu? Ah, cara, deixa eu. Vai tomar no c... E o conjunto também vai estar disponível em duas trilogias separadas, né? Que, muito provavelmente, seriam as novas e as antigas. Cada uma custando, né, $70. Eu imaginei, né, cara? Os seis filmes estariam a R$139,90 e só a trilogia original a R$130, né? É claro, porque a nova você tem que levar de troco. Então, o The Star Wars The Complete Saga em Blu-ray, né, vai ter todos os seis filmes da franquia, por que não? Utilizando a maior qualidade possível de áudio e vídeo, né, pra poder acompanhar a qualidade do Full HD. E além disso, disso, 3 discos adicionais e mais de 30 horas de extras, com cenas alternativas e as deletadas que nunca foram vistas antes. Cara, não é possível. Na boa, na minha concepção de tempo, Star Wars deve ter levado uns 8 anos gravando cada filme, porque toda hora saiu disco de extra com cena nunca vista. Agora é George Lucas cagando, né, no banheiro, pegaram. Pô, não é possível. Intervalo com R2-D2 fumando no canto. Porra, tá valendo qualquer coisa, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, sabe aqueles casamentos que o cara coloca 5 máquinas descartáveis na mesa? Uhum. Então, o George Lucas deu uma dessa pra cada um. E aí pra cada um da polícia, né? Que, pô, vai ter filme assim na casa do caramba, né? E aí tem várias fotinhas, tal, vários filmes, e é isso aí. Eu não duvido nada que você dá 5-6 meses depois de sair esse Blu-ray, ele vai lançar outro com mais horas extras ainda e se demole até em 3D. Claro, Star Wars é máquina de dinheiro infinita, cara. Pô, e vai ter gente pra comprar, né, então? E vai comprar todos eles, com certeza. Exato. Não eu. Nem eu, mas tem gente. Sempre tem um maluco. Pra quem quiser, né, toda essa coleção já tá em pré-venda na Amazon. E quem tiver interessado, né, também em falar em pré-venda, Tropa de Elite 2 já tá em pré-venda no Submarino. Um preço muito bom, por sinal. Pô, eu já comprei. Eu achei isso uma iniciativa interessante. Não sei se foi pressão da produtora ou do Submarino, mas um Blu-ray, tomara eu, de qualidade, por R$30, realmente você não vê qualquer hora, não. Então é isso aí. Pra promover toda essa coisa da pré-venda na Amazon, foi lançado um trailer que você pode conferir aí com o link no post. Agora, só o tratamento que a trilogia original teve em DVD foi fantástico, né, cara? Em Blu-ray, então, imagino que deve melhorar mais 100% aí, cara. Tomara, porque eu andei pegando os filmes em Blu-ray aí, cara, meio triste, hein? É, foi gravado direto do VHS pro Nossa, Blu-ray. Nossa, fica, né? Fica um pontilhado desgraçado. Nossa. Quadrinhos. Bom, finalmente, depois de muita movimentação na Marvel Studios, né, a Marvel da parte de cinema, enfim, aconteceu algo aí de suma importância na Marvel Entertainment, né, na parte de quadrinhos, a Marvel Comics, e foi nomeado aí o novo editor-chefe que vai ficar no comando aí da editora da Casa das Ideias, o berço do Stan Lee, praticamente, e Joey Quesada, até que enfim, foi substituído por Alex Alonso. O Quesada, ele vai ficar agora como diretor criativo da Marvel, criativo, né? Discutível. Mas enfim, ele vai cuidar aí, cuidando das linhas de filmes, séries e da parte de animações da Marvel também. Eu acho que essa mudança aí, levando o Joe Quesada pra linha de filmes, séries e animações, eles estão tentando olhar um pouco mais pro futuro, porque quando saiu o filme dos Vingadores, eu tenho a impressão de que eles vão querer levar um pouco do lado da saga Guerra Civil pra colocar no filme, que é uma batalha bem interessante, e seria legal você retratar depois do início da parte de filmes e num próximo no filme 2, digamos assim, se tivesse esse lado da Guerra Civil, isso é interessante. Então levar o Joe Quesada, que foi um dos responsáveis por essa série, pra cuidar do filme quando chegar a hora, é uma movimentação interessante, né? É, o ruim é adaptar isso, né, cara? Vai ter que ter muito trabalho, porque o começo já é discutível, né, da Guerra Civil. Depois que veio a calhar com a morte do Capitão América e todo aquele bafafá, que eu acredito que eles não vão fazer nada disso, principalmente um personagem que tá nascendo praticamente agora nos cinemas, né? Quer dizer, fica meio complicado, cara, mas eu acredito que algumas características, sim, eles devam aproveitar e não a saga como um todo, né? Do registro, quem sabe, né? Dos super-humanos aí, dos heróis, enfim. Quem sabe talvez a indústria do cinema possa aproveitar isso, né? É, exatamente. Se você for olhar, por exemplo, com o The Dark Knight do Batman, ele juntou vários bons elementos de várias sagas diferenciadas e conseguiu entregar um roteiro, porra, na minha opinião, dos melhores adaptações até hoje. E como essa Guerra Civil dá munição pra você discutir várias linhas diferentes do mundo dos quadrinhos, por que não aproveitar eles nos filmes, certo? Agora, começar com um reality show de heróis, não, né? Pelo amor de Deus. Pô, imagina, né? O único defeito que realmente atrapalha todo criador de quadrinhos é que, em geral, eles são covardes. Os caras têm uma decisão, revelar a identidade do Homem-Aranha, vamos matar fulano, vamos matar Beltrano, e 2 ou 3 edições depois estão voltando atrás, falando que era clone, que era mentira, que foi um sonho, que foi realidade alternativa. Pô, eu acho que tinha que dar uma dose de culhões pra esses caras de ficarem com as decisões que eles tomaram e seguir adiante, né? É, ou você acabar de fazer 12 anos e parar de ler essa porra, né? Não, eu parei de ler há um tempo. A única coisa que eu faço agora agora é realmente seguir algumas sagas que chamem a atenção, mas mesmo assim são pouquíssimas. É, é que nem eu falo, assim, eu gosto de arco fechado, né? Exato. Porque você pega essas coisas, porra, o Joe Quesada, esse gordo safado sem vergonha, pô, ele foi o campeão de prometer mundos e fundos de revoluções na, na Marvel e depois voltar com os motivos mais imbecis do mundo, né? Pô, um dia a mais do, do Homem-Aranha, pelo amor de Deus, cara, acordo com o Mephisto. Duas coisas, um cara que chama Quejada não tem crédito nenhum. E outra, você curte um arco fechado, tá? Você passa um gelzinho, como é que é? Filho da puta! Mas olha, só um negócio aqui, ó. O substituto do Quezada aí, o Alex Alonso, ele começou na carreira aí do, na, na rival DC, e todos os trabalhos que ele fez foi mais ou menos o que a gente falou. Que ele trabalhou com Hellblazer, Preacher, é, Sem Balas, que são tudo da linha da, da Vertigo, né? Do, do, da parte de quadrinhos mais adulto da DC. Muito boa essa linha. E... O Alonso não começou na Renault? Ah, inferno. Tava demorando. Ó, você vai ter que ir pro podcast Capacete. Porra! Outra dimensão, hein? Outra dimensão do nosso amigo Lucas Stunt. Bom, mas enfim, todas essas séries, apesar de elas serem periódicas e tal, elas trabalham bastante com arco fechado, né, cara? E tá aí o fator que são, fazem delas histórias muito boas. Tem lá no Japão, né, aquela famosa lei 156, que regulamenta a venda e locação de animes, mangás e outras imagens, né, o que ele faz? Ele proíbe, né, que sejam feitos exageros ou sejam glorificados algumas coisas como cenas de cunho sexual ou próprio ato sexual, cenas de estupro, principalmente, né, e uma outra seção do projeto que dava o direito de revisar e restringir caso elas fossem consideradas excessivamente perturbadoras à ordem social, como a gente já disso, por acaso, aí o estupro. Os mangakás, né, que são os autores de mangás japoneses, estão muito revoltados porque eles acham que isso... Eles acham não, né? Na verdade, isso é um cerceamento da liberdade de expressão, né? Então, vai ter um evento da Feira de Animação de Tóquio, então vários estão pedindo para retirar os seus stands, não vão expor lá em represália isso. E alguns autores e amadores, né, resolveram lançar um doujinshin, né, que é um mangá independente, chamado de Monkey Business, an Idiot Guide to Tokyo's Harmful Books Regulation, negócios de macaco, né? Um guia de idiotas para a regulamentação de livros nocivos de Tóquio. Monkey Business vai parodiar vários gêneros, né? Como o yaoi, que é os viadinhos, e o shoujo, que é de rapazinho, destacando detalhes da lei 156 e outras restrições que o governo impõe a eles, que eles acham nocivo para a liberdade de expressão, né? E eles estão dizendo que o doujinshin que eles vão fazer será feito de um jeito que a lei não vai poder censurar, né? Então, é só para um protesto, mas não adianta você fazer um protesto que vai ser censurado, pelo amor de Deus. Então, aí é isso aí, Argentônio. O doujinshin agora vai vir com tentáculos. Essa é pra você, querido. Em guias, né? Em guias e tentáculos, velho. Eu sei que você gosta. Se essa organização que tá querendo, digamos, censurar essa parte da cultura japonesa, vai tirar o único de bom que eu vejo nos animes. Não, cara. E outra, o japonês já é naturalmente depravado. Não tô entendendo esse puritanismo aí. Cara, até, acho que até o anime mais infantil deles, cara, tem sacanagem. Ah, Pokémon não tem sacanagem. põe o Best Cry Ever. Claro que tem. É uma sacanagem. Tecnologia. Mal foi lançado esse periférico pro Xbox, o Kinect, que vocês conhecem, que saiu no mercado em outubro do ano passado, e já tem gente arrumando o que fazer fora do Xbox com ele. Existem vários vídeos disponíveis mostrando outras funcionalidades para os quais o Kinect foi adaptado, seja ele você tendo uma aproximação de interface parecida com o Minority Report, seja você tendo quebra em vetorização para você ter um fantoche de alta definição na sua TV, e é realmente uma situação interessante que você tem um equipamento poderoso, com bastante oportunidade de desenvolvimento e que está sendo levado bem a sério na questão de explorar o que mais esse aparelho pode entregar. Claro que não é uma coisa que a Microsoft poderia te vender fechada na caixa, mas é uma coisa que pode ser explorada e quem sabe utilizada por uma próxima versão do próprio hardware. O que é impressionante você ver aqui uma coisa que está sendo assim tão aberta, né, ser da Microsoft. Né? É, até alguns dos vídeos que eu andei acompanhando do Kinect, na verdade a única coisa que eles fazem é ligar o Kinect fora do Xbox. Eles não estão exatamente gente quebrando nenhum tipo de patente que o Kinect está. Eles estão criando programas, algumas vezes sendo rodados dentro do Xbox em si, e esse sim sendo destravado ou desbloqueado. Outras vezes está sendo usado em computadores normais, mas o tipo de aplicação que estão dando realmente está expandindo as opções que você tinha para usar o Kinect anteriormente, né? Isso é bastante interessante, até para a própria Microsoft, porque se você tem tantos hacks e melhorias, o cara lança essa melhoria, a Microsoft aproveita a ideia e consegue melhorar o próprio hardware, né? É, teve uma discussão dessa no Nerdrops Games algumas edições atrás, que a gente falava exatamente por que, que a Microsoft não lançou isso tudo logo de início para todos os usuários. Só que quando a Microsoft está lançando o produto, ela está sendo regida por leis que protegem o consumidor. Se você compra o Kinect e não consegue ter a mesma experiência que uma pessoa que fez com que você comprasse por ter te falado alguma coisa boa ou o que ela achou e tal, você tem o direito de processar. É por isso que eles são obrigados a limitar bastante o que, que o usuário pode fazer com o aparelho, mas isso não se aplica aos hacks, que não estão fazendo isso por uma questão comercial a princípio, mas que tem mais liberdade de explorar tudo que ele tem para fazer. E aí sim, o papel da Microsoft seria recolher essas informações, reaplicar de volta e vender para você no futuro próximo pelo mesmo preço. Ou no caso do Brasil, mais caro. É, normal. Ou seja, o mesmo preço. O mesmo preço. É, então são várias, né? Novos hacks aí, né? Que seria o espelho mágico, né? Alguns dos mais interessantes que eu vi são os que realmente pegam a posição, toda a sua estrutura corporal, transfere pro jogo numa forma de boa, numa forma de formas geométricas, e você passa a ter um robô que corresponde exatamente à sua movimentação, que é basicamente o que o Kinect já faz, mas isso aí seria com a solidificação desse movimento. E outro seria a interface Minority Report, que foi vista também já recentemente, onde ele cria uma... realmente uma tela virtual com as suas mãos, e você tem toda a movimentação de zoom, de passar fotos, voltar, torcer, girar e tal, somente usando as mãos, que era que todo mundo queria desde o início, e até agora, pelo menos no Xbox, tem sido um pouco emperrado, não é um processo tão fluido. É, de novo, se uma pessoa consegue pegar isso e melhorar, e a Microsoft é esperta, ela vai te mandar uma versão de hardware ou um patch para corrigir, onde você consiga fazer a mesma coisa. Eu fico pensando, né, cara, em pessoas com ginecomastia, como um amigo meu aqui que grava o Nerdrops. Ele pega as tetinhas como uma nova massa, ele coloca um vetor nas tetinhas. O que que ele faz nesse caso? Ia ficar dois quadradinhos girando no caso desse robozinho aqui de cubinho. Ia ser duas metralhadoras, né? Manja aquelas dançarinas exóticas que põe um barato pendurado no big peito e fica girando. Ou vira, mano. É, eu já até tinha comentado isso anteriormente no Cash Games também. Se você abre opções, se você dá inovação para que a pessoa tenha um equipamento novo, é lógico que isso vai tender a ser usado em outros equipamentos, por exemplo, no computador. O que a Asus está querendo lançar é a versão oficial, digamos assim, do Kinect para o PC, sendo que o próprio Kinect ele foi feito e vendido para a Microsoft por uma empresa terceirizada, não é exatamente na Microsoft. Israelense, né? Foi uma empresa israelense. Velho, qual o risco disso explodir na sala do presidente? Israel é a favor dos Estados Unidos, tá? Só informação. E aí, quando você tiver já esse aparelho no mercado, dependendo de como for a interface dele e a facilidade de uso, realmente é mais um periférico que pode entrar pro hall, que a gente usa normalmente, como se fosse um mouse ou um teclado. E realmente eu queria ver isso sendo aplicado no meu computador de casa. Ia ser legal, mas eu acho que ia ser um trambolho gigantesco, né? Imagina isso com o notebook. A gente viu também que os caras adaptaram também pra navegação, né, cara? Os caras colocaram lá num browser, num navegador de internet, só que era um esquema meio... ainda não é prático, né? O meio que você precisa usar da sua movimentação. É, não é uma coisa que tá sendo lançada oficialmente pra que você desenvolva, está sendo feito um pouco beirando a ilegalidade, só que quando você compra o aparelho e tenta desenvolver alguma coisa, a Microsoft meio que faz uma vista grossa, porque ela pode se aproveitar nisso no futuro, né? Então, quem sabe daqui a alguns anos o próprio Kinect oficial não seja lançado também para Windows, para PC oficialmente, com um kit de desenvolvimento junto. E aí você vai ter mais chance de desenvolver alguma coisa que logo de cara seja intuitivo de usar. Então, cara, Steve Trabalho. Também é conhecido como Steve Jobs, né? Bom, e desde os primórdios aí, fãs de ficção científica vem esperando por um holograma 3D que você possa abusar. E o site The Telegraph descobriu que uma empresa gigante do time Steve Trabalho, também conhecido por Steve Jobs, registrou uma patente de desenvolvimento holográfico para uma TV. A Apple também está desenvolvendo um sistema que vai rastrear movimentos, tipo um Kinect, e dos olhos também dos telespectadores e fará o desvio da imagem mais precisa. Ou seja, ele vai ter uma câmera que vai tipo, olhar onde você tá, o ângulo que você tá, para calcular o holograma 3D para você. É, o seu próximo entendeu? Filme nessa tecnologia, você vai poder comprar um ingresso por módicos R$187, né? Exato. E é isso, cara. Não tem muito o que falar, né? Cara, eu tenho algumas observações a fazer a respeito disso. Primeiro é o seguinte, isso é um registro de patente de ideias, tá? Não é um registro de patente de produtos. Lógico que vai levar um tempinho para que isso seja principalmente desenvolvido tecnológico e fisicamente, mas é um melhor de realmente de inovação no campo do 3D que pode ser feito, já que para você ter uma televisão 3D, você precisa mandar sinais distintos para cada um dos seus olhos. Então quando você está vendo o sistema lá do 3D convencional do cinema, que tem aquele óculos, cada lente está captando, por ser polarizada, ela está captando uma onda de frequência diferente, que está variando de uma frequência diferente, e por isso você consegue enxergar ele em 3D, porque cada olho está vendo de uma forma e a tela salta um pouco para frente. Quando você vai fazer isso sem o óculos, ele precisa saber aonde está seu olho exatamente para que ele mande o sinal correto na hora correta. Isso é difícil pra caramba de se fazer. Mas isso pode, sei lá, acabar ocasionando um lag? Porque a diferença entre uma frequência e outra é tão ínfima, mas tão ínfima que você nunca vai perceber. Cara, mas então um sistema desse que vai captar a posição do seu olho, mandar a posição correta, o ângulo correto, eu creio que seja pesado. Não. Ângulo correto, não. Ela vai mandar o sinal somente. Ângulo, ela não vai calcular, não vai fazer isso. O que eles estão falando de fazer holograma é o que você vai ver montado, a televisão vai fazer independente de onde você esteja. Porque aonde ela vai colocar os seus pixels é que é a diferença. Pelo menos foi isso que eu entendi na patente da Apple. Agora, a questão... do PC Siqueira, né, velho? Se eu quiser ficar vendo correndo em volta da televisão, você vai queimar a sua TV em 3 minutos. É isso aí, né? Se os caras começaram a fazer isso, a Apple não brinca em serviço, ela não lança produto ruim. Ah, cara, é legal falar isso quando o Guilherme não tá aqui, o Guizão, né? Até por pior que seja o produto, o marketing deles faz parecer a oitava maravilha do mundo, né? Exatamente. Mesmo que quando você segura e perca o sinal, mas é excelente. A gente começa a falar muito da Apple, o Guizão iPad pra sair, né, velho? Agora é esperar pra ver o que realmente vai ser lançado disso daí. A Apple, como o Polar bem disse, ela não brinca em serviço. Ela já tinha uma noção de como seria o multitouch do iPhone e do iTouch muitos anos antes dele realmente conseguir ser criado. Mas tudo começa numa ideia. E se ele patenteou é porque realmente eles pretendem investir no futuro. Eu tô até conseguindo ver o Tato Tarkan debaixo da ponte com uma televisão holográfica, velho. Já vai vender tudo, velho. Miscelânea. E na área de colecionar, temos agora imagens de um... Não dá pra chamar nem de busto, né? Mas da cabecinha do Bruce Lee, né, Sussi? É, o olhinho puxado, né? É, eu tenho uma cabeça. Na verdade, não forneceu muitos detalhes, né? O que a gente pode falar é que a empresa de brinquedos e colecionáveis Hot Toys não brinca em serviço. Ou a gente pode muito bem estar aqui com imagens somente da peça, né? Referente à cabeça do Bruce Lee aí, cara. Mas, meu, como sempre, perfeita e esculpida aí pelo artista Arne Kim. E a empresa anunciou que mais figuras aí do criador da arte marcial, o Jeet Kune Do, nosso querido e falecido Bruce Lee, deva sair lançados ainda nesse ano. Quer dizer, essa imagem aqui não pode ser a única que você vai estar conferindo ainda nesse ano. Então confira as imagens aí no post. Ô Sussi, essa cabeça aí coloca alguém pra desmaiar? Cara, não, porque ela tá sem os punhos. Fizeram sua cabeça, só assim você consegue bater no Bruce Lee, velho. E a Marvel e a DC aí começam a se preparar pra uma puta linha de brinquedo. E vou te falar uma coisa que me deixou surpreso. Os brinquedos são até que bem feitos, né? Lógico que no Brasil vai chegar aquela terceira linha da Europa, que vem tudo, tipo, não tem ponto. É, aqui no Brasil, cara, a gente tem esse problema, né, cara? Até pro Homem de Ferro 2, a linha de brinquedos que saiu aqui nas empresas brasileiras foi bem inferior à que saiu do Homem de Ferro do primeiro filme. E com preço 3 vezes mais caro, né? Isso foi verdade. Eu queria aquele capacete do Homem de Ferro, sabe? Que tem, que ele é fechado atrás e tal. Aí, cara, fui atrás. R$300 na Riep. Porra, não dá, né? R$300 pagar num brinquedinho pra deixar guardado no armário é foda. Achou, baixou o preço, super promoção, R$200. Cara, essa merda custa $30. É um absurdo, velho. Mas a novidade, então, antes que chegue com material de segunda categoria aqui no Brasil, tá saindo aí já algumas imagens do que seria algumas figuras de ação aí dessa linha de 6 polegadas do filme do Lanterna Verde, né? Há um tempo atrás já saiu uma figura do Hal Jordan aí, já baseada nas fisionomias aí do Ryan Reynolds. E aqui saiu mais 2, né, alienígenas aí que fazem parte da Green Lantern Corps, que é o Goo. Eu não sei como fala isso. Deve ser desse jeito, né, velho? Parece que tá engasgando, né, Sus? Dá aquela engasgada. E o Hotlop, pra escala e as imagens, assim, parecem ser as figuras de ação muito bem feitas. Partindo pra sua concorrente, né, da DC aí, a Marvel já tá preparando aí terreno, já saiu uma imagem, não de alguma figura de ação, mas do encarte das figuras, e ela já tá preparando a área pra chegada, cara, da equipe dos Vingadores já. Então a imagem que saiu aqui, né, seria a embalagem, imagino eu, da figura aí do Homem de Ferro, com a armadura mais atual aí dos filmes, né, e com já o selo da linha dos Vingadores, né, Avengers Assemble. Então, aguardando aí os filmes, né, porque vão chegar aí no dia 17 de junho, no caso do Lanterna Verde, do Capitão América chega em julho de 2011, Thor em maio de 2011 e os Vingadores aí só chegando lá pra maio de 2012. Mas com certeza aí, como sempre, né, as figuras de ação devem sair um pouco às vésperas, né, de cada filme. Então vamos ver aí. Pra estragar, né, toda a surpresa. A surpresa, exatamente. Os jogos, né, os games geralmente saem antes, a trilha sonora sai antes e os action figures saem antes também. E veja só, Oliver Pérez, quem estava na calçada da fama e deixou lá a sua marca. Nada mais, nada menos que o dono da Playboy, Stan Lee. Uma semana antes que... Deixa de ser, né? Dono da Playboy, tá? Ah, vai. Ele apareceu em que filme como dono da Playboy? Ele apareceu, acho que, ou no Homem-Aranha ou no Homem de Ferro. No Homem de Ferro 2. Homem de Ferro 2, exatamente, Bom, mas é isso aí. Uma semana antes dele completar aí seus 88 anos sem câncer, Stan Lee vai ganhar um grande presente. Uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Oficial. O cara aí já criou, pra você ter uma ideia, o Homem-Aranha, os X-Men e vários outros personagens da Marvel. Foi homenageado em 4 de janeiro. Veja só, essa notícia. Ah, e agora que quem sabe a DC consegue pisar nele, né? Né? Só pode. Só assim. Porque mesmo o cara querendo trollar, ele consegue criar personagens melhores e com mais profundidade do que a DC. Bom, e lembrando que atualmente ele tá trabalhando um projeto com a NHL, né? Que é a liga lá de hockey norte-americana, para criar 30 super-heróis baseados nos times que compõem a liga. Alguns personagens já foram revelados aí como The Penguin, que não é da DC, o The King e o The Hurricane, né? Estão aí as imagens. Bem, bem legal, bem feito. Esses desenhos é ele mesmo que faz? Com certeza, ele só cria o conceito na palavra, né? Vamos dizer assim, alguém tá desenhando, trabalhando para ele. Stan Lee vai morrer com 120 anos, velho. Engasgado com uma azeitona, né? Não, comendo alguém, velho. Comendo alguém velho, né? Exatamente. Ah, isso daí dá ataque de coração. Então, gente, esse foi o nosso 75º episódio do Nerdrops. Agradecer aí a presença do Guilherme, né, que precisou sair mais cedo, e a Aline Viana, também conhecida como a Doji. Eu tava com saudade de vocês, tava com saudade. Então, já que a Aline foi a sobrevivente dos convidados, ela escolhe a música do final. Chora, me liga. Não, nunca. Eu quero pedir The Uncrooked Vulture, Dead and Friends. Oh, Dan Crooked Kickers, feita? Dan Crooked Kickers. Então é é isso, né? Dúvidas, reclamações, sugestões, receitas de bolo e tudo mais podem ser enviadas para nedrops@gmail.com ou nedrops@nedrops.com ou .com.br. Até o próximo programa. E acessem www.yudis.com. Vai ficar todo mundo saradinho. Eu vou precisar de tradutor pra essa terceira parte de quadrinhos aí, maluco, serinho. É, eu vou dar uma lida, se tiver muito forçado, eu... Mangaká vão lançar Dojunshi contra a Lei 156. Aí, conseguiu. Pô, falou, mano, pô, tá aí. Posso falar? Essa lei é no Japão, mano. Apaga o bagulho. É, porra. E nem a quadrinha, mangá. Caralho. Que eu paro. E isso vai tão nos extra, cara. Vai ter nego morrendo amanhã. Ah, chegou o MC. Encerra aí. É, cara, eu fui dar uma cagada, na hora que eu volto, piso na merda do cachorro. Que merda, hein? Aí foi, é, né? Bom, é o que você tá falando, né? Ninguém garante que a sua merda não escorreu pela perna e... Ai, que horror. Que é isso, Doji? Você nunca ficou com uma dor de barriga que escorria nas pernas, assim, a bola? Não. Sabe? Aquela que você senta na privada. É verdade. Agora você acessou o banco de memórias dela, Suzy. Não, mas é que esse tipo de assunto, para. Você teve até que jogar... Você teve até que jogar a calcinha fora do hoje. Cara, sabe o que eu lembrei agora? O último cast que eu gravei, esses caras estão cagando por causa da manteiga de amendoim. Nossa. E aí, você curte uma manteiga de amendoim em vez de um KY, um bagulho assim? Ah, cara, eu adoro esse sotaque carioca porque ele é muito exótico. Que exótico. Pra mim é, eu só escuto porta, torta, dia, tia. Fala pra ela pôr bastante carne. Uma vez eu tentei falar X que nem carioca e me deu cãibra na cara, velho. Mas como assim falar X que nem carioca? É X? Vai tentando, xoxó. X, xoxó. Deixa eu te dar uma aula do live chat. Tem um botão que é um microfone com um sinal de proibido. Quando você for falar que você quer mais carne no prato, filha da p***, você aperta. Não, isso. Não é no prato, é na marmita. Pra que serve esse outro botão aqui, o...